caixa de Pandora. O Rádio em Foco traz hoje um novo programa que fala sobre inovações. Maria Isabel, quais são as novidades de hoje? Como todos sabemos, a tecnologia atinge a tudo e todos de forma negativa e positiva. Hoje em dia, para trabalhar, não precisamos sair de casa. Podemos ter redes de comunicação com os nossos clientes e podemos criar conteúdos interessantes e palestrar a respeito deles. No meio virtual, temos sites de notícias, atualidade, entretenimento, curiosidade, comerciais, de reclamações, músicas, filmes, seriados e, é claro, de redes sociais de comunicação. Um exemplo desse trabalho realizado na internet é o blog Jacaré Banguela. Esse espaço foi criado em 2004 por 3 estudantes de publicidade. A intenção desse blog era levar divertimento para os colegas de classe. E o blog foi crescendo tanto e se tornando tão popular que hoje o dono do blog, Rodrigo Fernandes, ganha com publicidade de banners e realiza palestras a respeito dos assuntos postados. Quem quiser conferir o Jacaré Banguela, basta digitar www.jacarebanguela.com.br. Então, Benhur, se você acha perda de tempo fazer um blog, pense novamente. O seu blog pode ser o próximo a mostrar grande sucesso nos meios virtuais. E agora é com você, Benhur. Alguma coisa nova? Falando em tecnologia, Maria Isabel, você sabe o que é transmídia? Transmídia é a arte e a técnica de transmitir mensagens, temas ou histórias através de diferentes plataformas de mídia. Basicamente, é transformar uma história em filmes, seriados, revistas em quadrinhos, jogos e sites, possibilitando todos trabalharem juntos artisticamente. O que não significa necessariamente que a história contada em cada tipo de mídia seja a mesma. Um exemplo de sucesso de transmídia pode ser encontrado no site oficial do seriado Heroes, www.nbc.com/heroes. Além dos episódios da série, no site você encontra revistas em quadrinhos, quiz, jogos e sites dos personagens. Eu sou a Maria Isabel Costa. Eu sou o Benhur Oliveira. E essa foi a Caixa de Pandora. Caixa de Pandora.